com meia dúzia. Sete. Rio 9642, sem pouso autorizado no 0120 com 89. Autorizado pouso no 0, Rio 9642. Oscar Golf Tango, aproximação no 7, acuse na curta final, Oscar Golf Tango. Tango. Salvador, boa noite, gol 1604. Tem que ter informação alfa, para quando possível, autorização de tráfego Fortaleza 300. Sente, aguarde para cópia gol no 604. Aguardando no 604. Caralho, Golf Tango, aproximação e pouso, pista 17, autorizado, vento de 120 com 8 nós. Oscar Golf Tango. Tango. Zito 366, Romeu Romeu Novena. Tem condição de curvar direito e completar o procedimento, não serve 366? Afirmativo. Então está autorizado o sinal do procedimento R-Nave, informe passando o serve do 366. Se fará, Novena. Rio 9642 no solo, aos 17, libere a pista direita e táxi livre até o pátio 3 na escuta, 9642. Usando a direita, táxi livre até a sua escuta, Rio 9642. Golf Tango tem pouso autorizado no 7, vento de 120 com 89. Tango. Romeu Novembro, controle? Siga. Qual a sua autonomia remanescente? Estamos com uma hora e quarenta. Possui algum tipo de carga perigosa a bordo? Negativo. Gente, obrigado. Passando o Serra Vitor 366, Romeu Romeu November tem o campo à vista. Completo o procedimento, chame Toy agora na frequência 1, 18, 12. 1, 18, 12, November. Meu Romeu Romeu November, passou o Serra Vitor 366, tem o campo à vista, informará quando mais próximo baixar e travado. Continua a aproximação, é o Papa Romeu Romeu November modulando. Afirmativo, senhor. Continua a aproximação, pista no zero, reporte na curta final, vento de 110 graus com 89. 110 com 8, reportará na curta, November. Salvador, muito boa noite, gol no 076, informação do Lula, é passa bloque. Sol aos 19, libere pista direita, táxi livre e companhia, Oscar Golf Tango. Tango, graças, boa noite, vamos lá. Boa noite. Ele perdeu contato com o Santos. Salvador, Rio 9642. Prossiga. O Rio 9642 mantendo a posição, porque nós não fomos informados da nossa posição e não temos ninguém da Intraero chamando. Deixa eu ver se eu consigo contato aqui com o fiscal do Pátio 3. Sim, senhor, não aguardo. Azul 4006, eu tenho a indicação chegar na Mari e disse manter 060. Identificou 060, Mari. E o Salvador está se deslocando aí. É, companheiro, agora que ele chegou aqui, obrigado, hein. Nada. Não, baixou e travou, Romeu Novenda. Livre pouso 120 graus 8, nós pistão 0, Romeu Novenda. Novenda. Só um instantinho no 604, estamos com a aeronave pousando em emergência, vou definir a situação e te dou a cópia, aguarde um instante. Ok, claro. Solo Salvador, boa noite, Gol 1889. 889, Galeão, qual nível? É o 240. 24, aguarde coordenação e cópia. Positivo, vai aguardar. Essa aí da Dael ou Coral? Dael. Qual foi a aeronave que o senhor preencheu? Tá com a Golf 677. Gente, Golf 677. O 1076 pode estar pela aeronave da 10. Afirma, pode estar para autorizar o serviço 366. Salvador, o azul 4006 também solicita para reinar na frente dele. Sente, quando mais próximo será autorizado? Sente, obrigado. Escuta, 1604. Fortaleza 390, Pesulino 9, decola no zero com curva à esquerda, saída Mamo, transição Frote. Frequência do controle 119,8. A torre está nessa, 118,612, e seu transponder 5141 no Gol 9604. Ente autorizado, Fortaleza 390, via Pesulino 9, decola da pista 10, curva à esquerda. Saída Momo, transição front, o controle 19-8 e o transponder 5-1-4-1 no Gol 1604. Correto, informe, pronto, puxa o saneamento. Managua 1604. E autorizado, pushback no portão 4, reporte táxi. Reporte táxi, web 7747. 889, pronto para cópia. 889, copia. Voo 889, Salvador para o Galeão, Sierra Bravo, Golfo Lima. Nível de voo autorizado 240, via Golfo 677 até Vitória. Após Whisky 6, até Papá Charlie X-Ray, após direto. Decola da pista 1-0 com curva à direita, saída da El, transição Coral. Controle 1-9.8, torre 1-8.6. Aciona 5-1-4-4, gol no 889. Gol Galeão 240, Golf 677 Vitória, Whisky 612 a Porto das Caixas. Na decola da destra direita da El Coral, 198 é o controle. 5-1-4-4 no transponder, gol no 889. Procedimento correto, gol no 889. No portão 5, chame quando pronto para o pushback acionamento. Torre na frequência 1-8.62, senhor. Positivo, 18.62 é a torre. Para chamar para o pushback é nessa aqui mesmo, né? Pro push na 18.6, senhor. Vai chamar então com a torre 18.6, gol no 889. Obrigado. Dois. Coordeno com a equipe de solo, assim que o Webjet liberar a retaguarda, você pode executar e acusar o táxi no 604. Entre após o Webjet autorizado, vou no 604. Táxi aprovado via Índia e Alfa. Ajuste 1-0, 1-3, ajuste padrão. Ponto espera, pista no 0, torre 18-6. Tenha um bom voo, web 6747. Índia Alfa, ponto espera 18-6, 6747, obrigado, boa noite. Alô, é Torre, Salvador. Boa noite, gol no 889, no 5, pushback acionamento. No portão 5, está autorizada a Cruze Táxi. No 889. Chama táxi no 889. Boa noite, autorizado a alinhar e decolar a pista 10, o vento é de 120 com 10 nós. Alinhar e decolar a 10, Webjet 6747. 500 pés, ajuste 1-0, 1-3. Partiu após o papo, desce para 2.500, 2.3, 4.00, e após o papo, boa, Serra de 3.600. Afirmo. Corrigindo, o depósito está autorizado. Descida até 2.500 pés e após ITAP irá a voo serve 3.600 para o final do seu procedimento. Está presente 2.500, após ITAP 3.600. O 1076 completo e final. E é em nave, chama agora a torre 1.18.6. 2.8.6, até logo. Juli 19-8, seu 9-8, obrigado, boa noite. Salvador, muito boa noite, Bruno 076, vai passar o serviço 372, baixou e travou. Boa noite, avistado. Tem pouso autorizado na 10, vento de 120 com 10 nós, gol 1076. Livre pouso na 1076. Objeto 6747, sobe para nível 340, saída da aero, transição de NAS. Encontrando a Dinâmica 6740. Objeto 6747. 747, ó. Aero Diné, 340 autorizado. Pode voar da Aero 6747? Autorizado. Aero 6747, 340. Táxi Gol 1604, 87 a bordo, autonomia de 4 horas, e alternativa é Recife. Tem táxi autorizado para o ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, Gol 1604. Entre, autorizado táxi ao ponto de espera da 10, Gol 1604. Visual com tráfego na curta final? Visual, gol no 604. Após a passagem ali, mantenha no 604. Após a passagem ali, mantenha, gol no 604. Para o táxi Gol 1889. Estamos com 2626, 417, Campinas. Táxi autorizado, ponto de espera da 10, reporte pronto para a decolagem, Gol 1889. Chamada pode esperar. O Gol 1889. Setor em 118, décima meia dúzia, bom pouso. 18, meia boa. Sou Salvador, azul 4006, na final, boa noite. 7, continue a aproximação, reporte na curta final, 10, vento de 120 com 10 nós, azul 4006. Vai reportar curta, cliente 4006. Bruno 076, solo aos 36, libere a direita, táxi via Alfa, reporte para ingressar na Juliette, Gol no 076. Alfa para ingressar na Juliette, reporte. Gol no 604, autorizada a decolagem, 10, 120 com 10 nós. Autorizada a decolagem, 10, gol no 604. 767-47, passa nível 130, chama o centro. 1288, alterna 133-25. 288-325, 6747, boa noite. Torre, o gol 189 está no ponto de espera, pronto. A gente mantém o ponto de espera no 889. Mantém. Azul 4006, que trem pouso livre no 0120 com 89. Livre pouso, baixo travado 4006. Gente. Fulano 604, decolou os 37, chame controle em 119.8, boa noite. 19.8, boa noite, Fulano 604. Fulano 889, observe tráfego na curta final, após a passagem ali, mantenha no 0889. Mais o azul ali, mantém. Boa noite, Osman. Fulano 604, contato radar, suba para nível 390. Na saída, MOM, transição frota. 390, MOM, frota, MOM, no mesmo aeroporto. Salvador, o trip 5505, boa noite. Tá bem perto da Juliette, 76. Pode ingressar, pode prosseguir em frente. Ingressar na segunda esquerda, posição a 01, para o gol no 076. Sim, é, ó, ação ativa. Segunda esquerda, 1. Correto. Sérgio, trip 5505, vira a pula de Bonfim, para chegada Bonfim, informa no ponto de descida, aguardando o contato radar. Autoriza a pula de Pelô? Mantenha bom, fio. Trip 5-5-5, devido a decolagem na saída bomba. Gente. Uma frote, 1-6-0-6-4. Mantenha inicialmente o perfil da saída, guardando coordenação com o centro. E aí, guardando. Azul 4006. Liberou pela Fox, prossegue via Alfa, Juliette, portão 8, na sua escuta, azul 4006. Correto. 1889, pista livre, autorizada a decolagem da 10, 110 graus com 109. Autorizada a decolagem com 1889. Uno 604, após MOMO, o centro autorizou o seu voo direto Fortaleza, após MOMO. Ah, ok, até após MOMO Fortaleza. Controle Salvador, boa noite, Titan 3178, informação Alfa. 378, identifique, chegada mar, desse nível 050, ajuste no 013. 050-1003, intenção a renave da 10, até 3178. Viu a solicitação, Salvador, 3178? Sete, copiada agora, é renave, não é isso? Afirmativo. O ITAP está autorizado para 366. ITAP 366, até 3178. Boa, controle 889 da Gol decolou. Sua escuta. Poderia confirmar, por gentileza? Muito boa noite, o Gol 1889 decolou na sua escuta. Gol 1889, boa noite, suba para nível 240, saída da El, transição Coral. 240 da El Coral, pode voar da El da presente? Autorizado. Da El, 889. Tá 3178 autorizado, descida até o nível 050 na proa de Itap. Itap até o 050, tá 3178. Trip 515, acione a identificação. Trip 515, é só o ID. Trip 515, contato radar 50.10 do R de Salvador. Alteração para final do procedimento LS X-Ray. Curva à esquerda, voe na proa 245. Trip 5568, na proa 245. Limite radial 300 de Salvador. Limite é 300 de Salvador, ciente. Uno 604, se chama agora o centro na frequência 1-2085, alterna 1-2545, Gol no 604. Centro Recife, 1-2085, 1-2545, Uno 604. Ciclo, ponto ideal, descida. Autorizado 040. 5, 5, 5, 6.